305, decolado ao 36, controle 1935. 45 valores, pouso. Azul 4235, pouso autorizado no zero, vento 120 graus, 08 reais. E pouso no zero, azul 465. Alfa Juliette pro 8, 4235.

Thank you. 3, autorização, Guarulhos. Confio pro som. Oceanair 6303, autorização, Guarulhos. 6303, aguarda a minha própria informação, Alfa e Corpo. Tá, escuta. Alpha 084, clear line up and take off, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Alpha 084, runway 10, Alpha 084. Zero 084, Bonnet 50, contact departure 119, decimal 35. 119, 35, you're very safe, all right. É 313, copia? Guarulhos autorizado 360, decola 10 com primeira curva direita na saída da Eoleza Mótica. Professor 10 é a primeira aerofia, pode conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5074, controle em 119.35. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da Eoleza Mótica. Professor 10 é a primeira aerofia, depois acorde com o plano. Boa noite, chegou no 888, passou sempre a trem machucado de volta, a pista 1-0. Boa noite, 888, autorizado pouso na 1-0. Vento 130 graus, 099, o ajuste 1015. Que livre o pouso, pista 1-0, 1015, 888. 9-6-2-2-4. Canal 6224, continue na aproximação, aguarde pista livre. Pois andou? Bono 888, seu solo é o 58. Ao livre à direita, chame o som, 219. Senhor, ao livre à direita, 219, Bono 6188. Paulo Salvador, voando 888, livre próximo. Livre, pouso 1-0, ventana 20 graus, 07 nós. Depois, chama 7-0, passou do ano. Boa noite, Gono 1-7-0. Viagem pista livre, ajuste no 015. 4-0, V15, 7-0. Chiname é 224, no solo ao 02, direita 219, solo. 19, boa noite, é 209. Boa. Alô, Salvador, boa noite, Chiname é 224, Pedrão. Zero, livre, pulo na 1-0, ventana 2-0, grau 07 nós. Baixando travado, livre, pouso, gol no 1-7-0. cruzamento do colega da companhia no 02, depois prossegue, ok? Boa, a prova da companhia, muito legal. Sala 06, ao livrar à direita, 1219, sala. 219, ao livrar o 1170. Azul 24959, sente alfa para autorização, Elcio. 4959. Gente, a gente usa a saída pra isso? Já é o coral. Já é o coral, obrigado. Ou no 970, autorizado pouso, na 10, vento, 120 graus, 079, ajuste no 015. Ele 15, ele pouso na 10, 1970. M3-1-3, decolada 1-3, controle 1935. 001 copia. 5701 autorizado Guarulhos 320, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Eolês da Morte. Tropezou 190 a primeira aerovia, pode salvar até aí conforme rota. Transponde 5112, controle 199 decimal 35. Autorizado Guarulhos 320, pista 10, decola primeira curva direita na saída da El. Da Morte, da El, Leda Block, e após interceta o período 1-0, Salvaté, conforme a roda do bloco de voo. Aciona 5-1-1-2, conforme saída 1-9-3. 5-0-0-1, saída da El, Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ótima, então, tá bom, obrigada. 5-0-0-1. 5-0-0-1 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no 01. Salvador, azul 4959. Só mais um minuto, cobre por gentileza, estamos verificando o seu repetitivo nível autorizado. É 140, foi isso solicitado? 140, o primeiro que vier, por gentileza, obrigado. Autorizado 4959, Ilhéus 140, decola da 190, com primeira curva à direita na saída coral. Transponde 5113, controle 119, decimal 35. Autorizado, Ilhéus, 140, decolando, cabeceira 10, com primeira curva direita, telecoral, transborda 5113, controle 119, decimal 3, em caso 4959, Romeu 4, Romeu 83. 4959, protegimento 40, reporta pronto para o pushback e acionamento. Sim, valeu, muito obrigado. Autorizado no posto táxi. Autorizado, procurar o táxi, zero. Bom, segue como número 2 no ponto de espera. Pat Reed, Alliance 895, excelente, obrigado, ao Sul 495, boa noite. Teste 23 no solo, aos 28, direita 219 no solo. 219, obrigado, bom. Torre Salvador, boa noite, azul 5001, pronto, o azul 5001, está autorizado alinhar e decolar da 10. O vento é 130 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar, 5-0, 5-0-0-1. 1-7-2-3, TV Alfa, bota em 2 direto. Alfa, 2 direto. Cadê? Salvador, boa noite, azul 4959, Fosfera, capitão no zero, pronto. Azul 4959, ali mantém, 1-0. Ali mantém no zero, azul 4959. Não, confirme azul 4980. Negativo azul, alfa que passou da ponte número 8. Alfa que passa para o seguinte. Autorização para reboque até o quarto 3, posição 3 Lima. Você vai estar na posição 08 do quarto principal? Positivo, 08 do quarto principal. Vai aguardar o parqueamento do Boeing no 09 após inicia e reporta na entrada do quarto 3, corrigindo. E após o Boeing, entrando no 09, reposta, iniciou o reboque e reposta na entrada do 43, obrigado. 1723, tem que ser via de dente para o gate 09. 09, obrigado. Status 4959, fica atento, a gente tem turbulência, tráfego de colher à frente, decolagem autorizada no zero, vento 120 graus, 8 nós. Decolagem autorizada, dá no zero, fica atento, azul 4959. Decolado aos 3-2, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite, 4-9-5-9, azul. Olá. 04 autorizado, feedback está na reporta táxi. Reporta táxi.